quer saber como eu tô? Vou seguindo minha vida sem você. Coisa linda, gente! Bora cantar! Toda vez que eu te vejo, você vem e diz que eu tô diferente, que eu mudei demais, que hoje eu faço tudo que você sempre quis que eu fizesse com você, pra que a gente fosse mais feliz. Tudo bem, eu vacilei, não diz mais nada. É que o preço que paguei ainda causa muita dor. Se pensa que mudei, tá errada. Pois aqui dentro eu sou o mesmo cara por quem você se apaixonou. Seu amor que deixou de me querer. Só mudei a minha estrada. Tô seguindo minha vida sem você. Coisa linda, Cristiano Caxi! Bora cantar, Serena! Vem! Toda vez que eu te vejo, você vem e diz, vem e diz. Eu tô diferente, que eu mudei demais. Hoje eu faço tudo que você sempre quis que eu fizesse com você, pra que a gente fosse mais feliz. Tudo bem, eu vacilei, não diz mais nada. É que o preço que paguei ainda causa muita dor. Se pensa que mudei, tá errada. Pois aqui dentro eu sou o mesmo cara por quem você se apaixonou. Não mudei, não mudei. Canta, meu povo, que beleza. Foi o seu amor que deixou de me querer. Só mudei a minha estrada. Tô seguindo minha vida. Quem sabe canta com a gente, quero ver, vem. Deixou de me querer. Só mudei a minha estrada. Tô seguindo minha vida sem você. A esperança de um dia te encontrar, pra provar que eu só mudo por você. Deixou de me querer. Só mudei a minha estrada. Tô seguindo minha vida sem você. É. Quem sabe um dia a gente se encontra por aí.